Quando eu me separei de Cali, Cali ficou escura. Uhum. E o nome que ela obteve foi Matrica. Ah, isso que eu entendi. Tá certo. Entendeu? Tá bom. E eu virei Lilith. Ela mora na porta do inferno, onde o mal canta e o inimigo chora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Ela mora na porta do inferno, onde o mal canta e o inimigo chora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Mas eu me senti ofendida. Porque nos santuários só existia uma imagem que era de o Criador Javé. Eu me senti ofendida. Como? Eu estou participando na construção desse universo. E a minha imagem não está para ser adorada. Que é isso? Tudo era feito para o, claro, o Criador. Nada para o princípio feminino que lhe ajudou a ajustar a criação. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam. Com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do Criador. Não. O caminho do Criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Então, porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Uhum. Um sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados pelos planetas. Inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Aonde a Lilith vive, aonde a Lilith mora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Tá bom, tá bonito. Graças a Deus. Muito bonito. A senhora gostou? Obrigada. Gostei bastante. Oh. Graças a Deus. Então estávamos falando sobre... Se a senhora permite, quer dizer alguma coisa? Não, fala. Então estávamos falando sobre os deuses, tanto os co-criadores quanto os criadores, e o envolvimento muito pessoal da senhora com tudo isso. Ou seja, luta de titãs, só os grandes. E aí chegamos na conclusão, na questão de que Kali estava junto de Shiva, Shiva foi para sua reforma lá, ver como é que era, se ele a se adequava. A sua reforma íntima. Isso, se ele se adequava com aquela realidade que Vishnu convidou. E aí... Javé já vinha cantando Kali ali faz um tempinho, tentando conquistar. Daí pegou e disse, não, pronto, conquistei, vim pra cá. Foi bom pra ambos os lados, porque Kali já era viciada em fazer aberração. Aberração. Isso. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Pode ser assim mesmo. Isso. Pode daí, assim. Com todo respeito, claro. Então, aí eu perguntei o seguinte... Javé e Kali cria, sim, mas cria o quê? Porque espírito, só o Deus gerador que criava. É, mas cria corpos agora com o princípio masculino e feminino. Mas antes de Para acrescentar isso, nós sempre falamos um pouco nas paisagens. Porque está no ar muito cósmico que trata as coisas, sem definir a paisagem de todas as coisas que se manifestavam. É ter a possibilidade do ser humano de ele começar a visualizar uma coisa talvez mais terrena, uma coisa de criação mais próxima da mente humana daqui. No universo já veio uma natureza bela, árvores de frutos, serpentes, que eram os querubins que passavam, guardavam aqueles templos que existiam lá no universo de Javé, onde faziam adorações e sacrifícios. O sacrifício era, posso falar assim, não tem problema. Pode. O sacrifício era as almas. E nesses templos, contato por esses querubins, por esses serafins, esses seres de criação, que tudo aquilo que faziam do lado da criação imitavam o lado da cocriação, já com Shiva, com o universo dele renovado para co-criador. Desse lado, coisa bonita também, porque ele imitava o que de um lado fazia, desse lado imitava. Jardins edificantes. Pássaros bonitos cantando nos céus. Era ilusão ainda. A gente sabe. Mas para aqueles que lá viviam, tudo era muito real. Como é para o ser humano, aqui as coisas são muito reais. Eu entendo a dificuldade humana. Quando eu falo, cale isso. Porque um Deus co-criador assim, porque um Deus co-criador assim. E a gente fica no limite da mente humana, que é mais racional do que propriamente criativa e por as coisas dentro de uma coletiva, dentro do pensamento coletivo humano, e que lhe dê a ideia das coisas divinas, porque a criação também ela é uma coisa divina. Evitar tudo isso ao ponto de facilitar o ser humano a entender as coisas. Passa. Muitos sóis se sentiam de mundos distantes, mas que pertenciam àquela galáxia. Os espíritos das trevas, com o princípio das trevas, não significava demônios, mas simplesmente ignorância. Já não existia. Por cada vez que aquele universo era mexido, espíritos da criação perdiam seu corpo e ficavam na vastidão, nas periferias daqueles lagos densificados, cheios de mistérios. Então é nesse reino de criação, bonito e feio, que eu passeava e que dava júbilo à criação agora que estava sendo feita. Eu como Kali. Mas eu me senti ofendida. Porque nos santuários só existia uma imagem. Que era ali o Criador Javé. Eu me senti ofendida. Como? Eu estou participando na construção desse universo. E a minha imagem não está para ser adorada? Que é isso? Tudo era feito para o, claro, o Criador. Nada para o princípio feminino que lhe ajudou a ajustar a criação. Aberrações. Quantos não são os homens que têm o coração de uma aberração? Quantos não são as aberrações humanas que se perdem nos vícios? É o estigma do grande reino celestial, do Criador. Eu caminhava como um ser protoplasmático, como uma deusa. Um princípio ajustado. Isso. Já vi, ele falava naquele paraíso vasto. Ele falava, mas não se materializava. Era como se não fosse o sopro da vida. Eu senti justiça ali. E com uma raiva daquelas que só a mulher consegue ter no seu princípio. Eu me disse, aqui eu não quero estar mais. Eu não quero pertencer a essa, mais a essa criação que aqui está. Eu quero me afastar disso. E tanta força eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, que me desagreguei de mim própria. Como? Deixei de ser matéria, de estar presa na matéria criadora. E fiquei como espírito errante na erraticidade de todo aquele universo, onde a natureza era bonita, onde as coisas estavam em conformidade. Imitações de um lado de luz e o lado da sombra. Imitava tudo. Quando Shiva veio à procura de Kali, eu já não era mais Kali. Era Lilith. E já veio, ele não tinha mais ninguém, meu Deus. Não tinha mais ninguém ali. Então ele, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu tirar de uma costela de uma mulher, daquelas que a gente já tinha criado. E que ele fala que tira até Adão, para enganar a outra coitada. Para? Enganar. A outra, coitada, a outra criação, feita por mim e por Javé. Não pela copulação sexual, mas por uma copulação energética de objetividade. Uhum. E quando ele uniu aquela coisa, de movimento, movimento que gerava som, que só pertence àquilo. E daquele som e daquele movimento que só pertence ao movimento, gerava luz. Que nada tinha a ver com a luz da luz, mas a ver com a luz da sombra. Porque a sombra não passava mais do que uma memória que existia em todo aquele universo, que se estava colocado nas periferias e que ninguém entendia. Então, próprio universo de Javé, eu fui colocada de parto, porque eu já não aceitava coisa que ele queria. Então, Vossa Mercê pode começar a entender que Adão era o próprio Javé. Desse jeito, a alegoria deixa de ser alegoria e passa a ser uma realidade das coisas. Então, se começou ali a surgir, se aquilo já era manipulado, meu Deus, tudo ficou ainda mais manipulado. Quando Shiva voltou, destruiu o seu universo criador e começou a co-criar a possibilidade de outros espíritos surgirem ali, no seu universo. Enquanto isso, ele entrou no universo de Javé e procurou. E não encontrou seu irmão. Não encontrou Kali. Encontrou eu. Como eu estava, após desagregar da matéria, eu perdi todas as conexões com aquilo que é divino. Dentro do plano criador. Perdi. Mas não deixei de ter a dignidade de funcionar pelo meu próprio pensamento. Eu podia ver todos, mas ninguém me via a mim. Porque eu, pela primeira vez, um espírito feminino toma uma forma co-criadora dentro do universo criador. Porque eu me desagreguei da matéria. Como eu me desagreguei, eu me tornei uma criadora sem saber. Como eu disse, eu tinha perdido a noção das coisas todas, daquela criação. A minha lembrança já não era uma lembrança de criação, era uma lembrança de co-criação. Foi então que eu fui visitada por três espíritos, três anjos, que me procuravam, mas não amando de Javé nenhum. Me procuraram amando do próprio Shiva. Me encontraram. Eu falei efetivamente que não estava, não me sentia digna para entrar no reino do co-criador. Apesar deles dizerem que eu era uma co-criadora, e eu não me senti. Estava resolvido, então. Eu iria para um planeta distante, no reino de Javé, um planeta chamado Terra. Iria preparar filhos que alguém que já estava dentro do universo de Javé, já estava empurrando para aquele planeta. E veja que eu não estou adicionando nem tempo nem espaço. Não estou preocupada com isso. Se pensaram 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, para um Deus. E para um co-criador não existe isso. Eu só sei que quando eu cheguei a esse planeta, era um planeta d'água, completamente d'água. Cheguei a esse planeta, deparei com muito animal que estava sendo gerado. E vocês podem dizer, mas espera, como gerado? Sem gerar por mim. Porque eu era uma co-criadora, então. Não tinha noção do que era, mas a noção de criação, que já estava esquecida faz tempo, ainda mexia nas veias. Eu era um ser protoplasmático. E aquele planeta, aquilo que eu pensava, Mesmo naquele momento se materializava as formas, as coisas. Até que os capelinos chegaram. Já estava todo o ambiente preparado das coisas. Já antes tinham vindo draconianos tentar invadir o planeta, tentar implantar nele criaturas horripilantes, que foram realmente destruídas pela minha energia. Aquelas coisas que todo mundo conheceu como dinossauro. Pela minha energia. Porque eu, criaturas de Deus Pai, eu era um ser protoplasmático, sim, mas uma mulher serpente. Uma mulher serpente, sim, mas que nunca rastejei por chão nenhum. Nunca rastejou? Por chão nenhum. Uhum. Minha forma super ereta. Era? Ereta. Ah, uma serpente ereta? É isso daí. Tinha asa? Tinha, sim. Então era um dragãozinho. Não de feia, mas assim, de... Entendeu, né? Entendi, sim. Mas não posso dar a visão do dragãozinho. É uma coisa que destoar uma coisa bonita. É isso, meu. Verdade, meu. Claro, claro. Combati muitas outras energias que se queriam associar àquele planeta. Combati muito. Capelinos chegaram, estava tudo edificado. Tudo edificado. Tinha sido criado novos corpos para eles. Corpos ajustados já dentro de uma realidade astral que estava esperando outros espíritos. Eu sabia que estava esperando, mas não sabia eu quem era. Eu passei de uma densidade de 5D na altura para uma densidade de 4D. E aí, as coisas hoje que vocês falam com o astral, e depois na terceira dimensão que vocês falam, e que a gente fala também, como a terceira dimensão, a dimensão dos sentidos aprisionados. Tudo era uma coisa só na altura. Uma coisa só. Já muitas outras coisas tinham mexido nesse universo criador, ao qual o planeta que eu estava encarregue estava sendo estruturado. Carregada? Tá? O planeta que eu estava... Encarregue. A Terra. Que me tinha sido entrega. Encarregada. Isso. Tá. Já muitas energias estavam sendo mexidas no universo criador. Foi que quando entrou, então, dentro do astral, todas as coisas mais densas do universo de Javé. Todas as coisas densas, incluindo esse próprio draconiano, que ficou aprisionado no astral. Ainda no astral. Mas como o astral e a Terra, da terceira dimensão, não tinham separatividade nenhuma, porque os criadores tinham... Eles lançavam multidimensões e dimensões acima, e até que chegasse abaixo, tinha seu tempo de ajuste. Fui perseguida por muitos desses seres que me conheciam. Não conhecia nenhum, não me lembrava de nenhum. E a história que foi contada em cima, viria a ser contada embaixo. Foi passado aos capelinos, então toda uma informação destruída. A esses espíritos atrasados ainda, que estavam amando do Cristo, e que começaram a receber uma informação de um Javé e de um Jeová, que Deus me livre, que há todas que ainda vão ter que andar muito por aqui, muito por aqui, pelas zonas densas. Quando a terra se subtilizar na totalidade, eles ainda vão continuar lá atrás. Continuar lá atrás. A história foi espalhada negativamente sobre a minha pessoa. Então eu me decidi mesmo me esconder. Tanto dos dracoenianos de Javé e o próprio Javé, que caminhava entre a terceira e quarta dimensão. E eu me escondi. E durante vários tempos as coisas motivaram, andaram assim. Até que os deuses co-criadores, eles começaram a deixar que os espíritos co-criadores, já preparados, pudessem ingressar na região da galáxia diferente. Esses deuses, co-criadores, entraram nesse espírito evolutivo. Metendo as coisas, é regra em todas as coisas. Não foram apagados o sistema, aquele sistema do mundo belo, do oceano perfeito que lá se encontra. Não foram anuladas as montanhas. Porque para um micróbio, quando ele entra dentro do corpo humano, aquilo parece o universo. Porque aquilo parece tudo separado. Como acontece se o homem virar um átomo? Tudo fica muito distante. E o átomo perde a capacidade de visualizar o todo. E passa só a visualizar tudo aquilo que ele consegue ver. Assim aconteceu com as coisas. Elas continuam a existir. Serafins de luz já caminham por lá, porque os outros são cá embaixo. Querubins. Tudo que está cá embaixo tinha sido copiado pelo aquilo que estava Shiva co-criando no seu universo de luz. Então, Senhor Shiva, você começou a fazer isso. O que quer dizer com isso? Se a diluir. Para chegar até o planeta Terra e ajudar a começar a população planetária a se elevar. Quando esse ser chega, ele tinha conhecimento que eu era irmã, mas eu não tinha de todo, sinceramente, não tinha. Ele tinha conhecimento do quê? Que eu era irmã dele. Filho. E eu não sinto assim. Não estava nem aí preocupado se ele era mesmo, não, porque não estava preocupado com essas coisas. Eu só queria uma coisa, que a minha verdade fosse respeitada. Respeitada. Então eu comecei a fazer com que metade da população, sem tempo nem espaço, saber se foi aquela civilização ou algo. Não estou preocupado com isso. Não estou nada preocupado com isso. Então, eu comecei a fazer com outros espíritos que venham trazidos pelos co-criadores, já para o planeta Terra, para os seus estados evolutivos. Que vinham pô-los na Terra. Então eu comecei a seduzir essas massas de espírito. E eles me começaram a adorar. Quem é que não é a mulher que gosta? Que não gosta de ser adorada. Qual é que é a mulher que não gosta de ser adorada por todos os homens na Terra? só por gostar de ser vira-puta. Não virar deusa. Na consciência do homem virar puta. É uma coisa que, olha, meu Deus, que não está de acordo com os princípios da luz. Porque qualquer mulher, incluindo Maria, mãe de Jesus, ela adorava ser adorada para entregar a seu filho todas as almas. Todas as almas. O tempo foi passando e os co-criadores trazendo sempre povos novos do centro da galáxia, povos que necessitavam de experienciar e de ver com os olhos, sentir com o coração que os seus criadores estavam abaixo deles. Os criadores dos corpos. Porque Deus gerador só há um. Aquele que gera o Espírito, aquele que o ama, que confiou nele todas as naturezas do universo, para que ele pudesse desfrutar em conjunto com seus irmãos. Mas o gerador, quando gera, ele não está preocupado com o tamanho. Ele gera uma coisa maior, mas depois tem aquele amor e gera uma coisa tão pequena que tem tudo que a maior tem. E os meus adornos, o que mais tinham eram galáxias pequenas, que serviam de brilhantes. Que serviam de brilhante no meu vestido. Galáxias pequenas. Eu que sabia que o poder divino estava ali. E porque estava na minha saia, tudo estava protegido. E muitas galáxias ali. O dourado da luz. A largura da saia. Que dá movimento maior. O som que sai de cada uma dessas coisinhas. Na prova de que Deus, quando cria as coisas, ele não cria com a intenção de criar grande nem pequeno, mas ele cria. Ele é capaz de gerar uma coisa muito grande e, em simultâneo, gerar uma coisa muito pequena que tem tanto valor quanto a grande. Por isso Shiva está as galáxias no seu colar. Por isso Shiva está as serpentes com ele no pescoço. Traz o tridente na terra junto dele. Traz aquele tamborzinho que faz assim, representando os renascimentos. A vida é a morte. Se dá pelo movimento das coisas. E ele sinta o movimento. Porque já não há mais. Já vem dominar, Jeová dominar o movimento. Foi dada a possibilidade de todas as coisas. Eu gostaria que todo mundo entendesse, mesmo aquele que me vai ouvir mais tarde, que entendesse uma coisa, o poder de Deus está dentro de todos os homens. As criações que o gerador doou aos criadores, doou também a voz. E doou muito mais depois, porque a humanidade, sob esperar, teve o direito a ser um co-criador. Cada um dos seres que está aqui, que me está ouvindo, pode ter a certeza que são co-criadores. E que o seu poder de co-criador está transformando essa humanidade. Está transformando o mundo inteiro. Está transformando essa galáxia. pela primeira vez, confederações co-criadoras vêm desmentir as confederações criadoras. E aparece aí, de um momento para o outro, espírito co-criador por todo lado. E tu começa a dar o valor a quem tem o valor. A todos nós. Eu não é por ser livre te trazer aqui todas as galáxias, aquelas que querem que eu seja a deusa mãe de todas elas. Qualquer mulher é uma deusa mãe. Qualquer cristalzinho de sangue representa um rubi. Este pode ser um diamante. Mas uma gota de sangue ou várias gotas, esses cristais de sangue, podem fazer uma galáxia de cor de rubi. E se manifestar todas essas energias bonitas ali. Bonita. Porque o Cristo vem na Terra e eu não estou aqui preocupando com tempo e espaço. Isso é uma coisa, uma natureza fragilizada humana. Quer saber tudo a tempo e hora. Nada aconteceu a tempo e hora. Tudo aconteceu hoje. E homens se subdividem para aquilo que aconteceu hoje, será ontem. Se 20 milhões de anos. Não vai para aí porque não vai encontrar fundamento das coisas. Não vai encontrar fundamento das coisas. E veja então, esses espíritos co-criadores, com seus mercabas, que a humanidade não tem a capacidade de entender como é que o mercaba pode ser uma grande nave cósmica co-criadora. Como? Porque a co-criação é uma coisa de mentalidade superior. É uma coisa de mentalidade que ajuda tudo aquilo que é para ser auxiliado, tudo aquilo que é para ser resgatado, será. Mas vejam, eles ainda não estão próximos a romper essas dimensões, porque dariam cabo delas. E as prisões para esses espíritos que estavam no astral, ele só foi preso quando Cristo vem na Terra. Não faz assim tanto milhão de anos. Não faz assim, não. Preso numa prisão chamada inferno, criada sobre ele. Foi o Cristo que lhe deu, foi Jesus que lhe deu. Disse, aqui reinarás, mas não reinarás sobre a Terra, sou o bom menino. Javé. Cristo Jesus disse. Colocou Javé lá. Isso. Porque ele deu oportunidade. Jesus conversou com Javé cara a cara. Javé Espírito. Javé e Jeová junto ali. Os dois juntos. Quando se deu aquela coisa da nave que surgiu. É, então. Os apóstolos dois caíram malucos no chão, que Cristo se... O seu corpo físico que se uniu ao do pretérito. Então aí, Jesus falava para os dois, isso um, é que estava olhando assim, mas ele pensava, o senhor é maluco. Jeová, ele dizia, eu sou o único que está aqui, porque ele está falando para o outro lado, se não está ninguém aqui lá. Estava assim, ele é que não via. E daí se gerou muitas histórias, muita coisa. Mas foi Jesus quem separou as coisas. Porque nada que apareceu, não foi senão uma coisa do astral. Uma coisa criada no astral pela capacidade da mentalidade do homem. O homem todo gozava do inferno só. Aquilo era uma... Era, morrer era muito fixe, como diz aqui. Era muito bacana morrer. Que tudo ia para o inferno maravilhoso. E quando começou a dor do gemer de dentes, as coisas já não foram tão boas. O outro foi lá mandado para baixo e o outro mandado para cima. Jeová? Jeová para cima. Subiu. E Javé desceu. E Jeová hoje se encontra junto com as confederações co-criadoras. Co-criadoras. Combatendo as confederações e federações, não deixando nem permitindo que elas passem as multidimensões e dimensões, que são as prisões, como falou no Foxy, as prisões que estão todas ali, que os seres não passam de uma para outra. Mas ainda tem a possibilidade de utilizar esses portais infernais, da puta, esses portais, que muitos deles têm a custa de quê? Ganharam a custa de escravidão universal, entre universos. Mas aí já foi falado esse tema, que seja ouvido por quem falou. Claro. Mas agora, de minha história, comecei a ser adorada, exalpitânia, a Suméria me adorava. Comecei a ser adorada. Já vê que ainda não estava preso, né, Jeová? Não estava, perdão, estava preso na terceira dimensão, não nos infernos abissais. Eles ficavam todos fodidos. Mas quem é esta Lilith? Será aquela que a gente... Mas se a gente degreniu a imagem dela, quem é que vai adorar uma coisa para aquela? Mas o homem é preso pelos sentidos e pelo desejo. O homem não pode ver uma mulher de saia que vai logo atrás dela correndo. E uma deusa de força, não é só a deusa da sedução, como muito falou por aí, mas como é Afrodite também, com poder de guerra e de amor. Porque, na verdade, foi a deusa também, caracterizada como a Medusa. Porque tem a capacidade mesmo disso daí. Eu não gostava, eu virava pedra. Porque as coisas que estão espalhadas, foi o que me disse. Se o ser humano tivesse a capacidade de abrir os braços e juntar toda a neve que está ao redor, ela se tornava numa só bola. Isso é capacidade, isso é uma capacidade que qualquer homem tem, vai ver que todas as coisas que estão espalhadas, elas convergem numa só verdade. Numa só verdade. Aonde eu estava, quando eu me ocultava das coisas, tinha que me ocultar em algum lado. Então me ocultava numa membrana universal de cocriação, que divide as dimensões e as multidimensões. Uma membrana de energia. Aí nessa membrana de energia, muitos planetas da cocriação. Muitos seres mentalizando a reestruturação da humanidade. E eu vagando para aquela imensidão de fertilidade, de amor. Tudo aquilo que o ser humano tem que quer ter, a vontade do ser humano tem de ter uma coisa para fazer uma coisa muito bonita e espiritual, vem daí dessas zonas. Justiça e misericórdia. Isso daí. É daí dessas zonas. Muitos espíritos daqui da Terra, eles se densificaram. Por quê? Porque assim, quando foi as minha aparição como deusa, aparecendo nos templos dos humanos que me adoravam, e eu adorava eles. Tanto que eram os únicos que na Terra não tinham doença. Todo mundo tinha, exceto eles. Tanto que eles viraram médicos. Entendeu? É assim. Deixa eu beber um pouquinho aí. Tá bacana, tá bonito. Esses artes, essas coisas maravilhosas. O que que é bonito? Esses jardins, esses planetas, que está na faixa, na membrana, de energias co-criadoras, um feixe de energia co-criadora que se para as dimensões. Então eu me ocultei aí. Três vezes a funcionar em liberdade pura. Quando eu me agreguei aí, despertei. Soube quem era, quem fui, quem serei. Tudo uma coisa numa coisa só. Mas eu decidi por mim própria não acessar a outras faixas vibratórias da cocriação. Eu prefiro estar junto com o homem. Prefiro estar junto com o homem, trabalhando com ele. Aquilo que as pessoas chamam de magia negra, eu acho que às vezes é uma pobreza de espírito. Porque certo povo ocultista gosta de chamar as coisas tudo de magia negra. Magia negra, na verdade, é diferente de feitiçaria. Magia negra é quando há alguém com uma capacidade mental de um Deus Criador, que ele tem essa capacidade, é uma capacidade psíquica. Entendeu? Só um minuto, por favor. Tá bem, moço? Então, magia negra é aquela coisa assim. Eu sei. Bem preparado, se preparou não só na Terra, mas com outra realidade desse mundo criador, desse universo criador. Então eles são aqueles antigos serafim, querubim, da parte da criação, que tem a capacidade. Mesmo aqui na Terra, quando eles, a maior parte deles reencarnou, havia experienciar aquilo que os capinentes estavam experienciando através de suas maldades também. Então encarnaram. Mas não perderam a capacidade psíquica que tinham. Então a capacidade deles era tão grande, tão grande, tão grande, que conseguiam tirar corpos A humanidade ainda não tem esse discernimento. Está tendo agora só poder algo que já foi feito por um espírito. A importância que esse duplo etérico tem. Esse duplo etérico, ele consegue, através do seu psiquismo grande, realizar as grandes magias negras. Nossa. E as brancas faz. Também. Fale. E as brancas também. E a branca também. Caminham as duas lado a lado, moço. Vale. Só que é assim, a magia branca é uma magia co-criadora. Uhum. A magia negra é uma magia criadora. Tanto que se chama uma das trevas e outra divina. Alta magia divina e alta e baixa magia astral. Então, esses seres com essa capacidade de retirar os corpos, de seres que se encarnavam, eles conseguiram tirar, acessar isso. Uhum. E olha tanta cidade que foi construída no astral. Tanta cidade. Tantos seres que foram dominados por essas energias psíquicas. Seres que aproveitavam os duplos etéricos para dominar. Olha, Senhor está exagerando. Às vezes, mil espíritos dominados por um só. Mil espíritos dominados por um só. Mas vocês conseguem ter essa dimensão? Agora imagine dois magos negros com o princípio masculino e feminino. Um mago negro e outra maga negra. Eita. Porque existem. Sim. E é muito pouco falado. Eita. Essa energia, então, meu Deus, passa de mil, dá um salto quântico para 10 mil. Mas então, 10 mil espíritos que estão sob o efeito psíquico de um espírito mago negro e de uma maga negra, que consegue manipular os duplos etéricos e aprisionar seres. Isso é magia negra. Vamos falar outra coisa. Implante chip e coisas assim não é magia negra. Não é. Não. É ciência negativa. É ciência negativada. Nos próprios laboratórios desses seres, desse magneiro, ele tem outras pessoas que lá estão, seja de ciência, seja do que for. Ele precisa ter o dom de gênio de outras vidas passadas, de outra vida passada. Não precisa ser um cientista aqui para isso. Não. Pode ser numa vida passada, ou em duas ou em três. Então, esses são aqueles que vão inventar as coisas da realidade astral que possam integrar nos duplos etéricos da humanidade. Encarnada e desencarnada. Uhum. Imagina agora, antes da vida do Cristo na Terra, como seria a Terra? Como ela era dominada, tanto a nível astral, como a nível humano. Tinha a Igreja Católica aparecendo logo os protestantes. Andaram tudo a zoada uns com os outros. Não é assim? Para andarem o quê? A zoada, baterem-se os do outro. Chatearam-se um ao outro. Então, dessas coisas desistiram. E eu sempre no meu lugar. Via, não me via. Porque a minha vez haveria de chegar. E a minha vez está quase chegando. Está quase? Quase chegando. Não chegou ainda? Ainda não chegou. E a sua vez representa o quê? A sua vez representa o quê? Ai, moço, não perguntei. O despertar do feminino sagrado, Gaia. Tudo bem. Mas é que fala aquela que... vai dar... Que vai dar? Bater. Nesses aí de inferno, que me fizeram coisas que eu não gostei. Não sou espírito de vingança, sou espírito de justiça. Vai chegar o seu tempo... O meu tempo de... aplicar a justiça que é para ser aplicada nesses senhores. Que enquanto a Lilith andava esquecida por ter havido aquele choque da separação da matéria, ou da sombra e da luz, isso eles aí ficaram denegrindo sua imagem por minha trás. E vocês podem perguntar assim, mas como é que um Mateus se vai preocupar com a sua imagem? Fala. E eu falarei assim, no sentido mais próximo da humanidade, como é que vocês se sentiriam se a vossa imagem fosse denegrida? Então tem um pouco de criador em si. Tem que ter. Eu tenho um pouco de criadora. Tenho sim. Mas eu sou uma co-criadora. Sim. Por dentro, o meu coração é mele. É o quê? Mele. Por dentro, o meu coração é doce, é mel. Ah, tá. Por fora é fel. Por fora é fel. O Jeová é o contrário. Não, não pode ser não, moço. Por fora. Ah, não. Por fora, então, Jeová está assim. Por fora ele é um Deus criador. E por dentro ele é um Deus co-criador. Hoje, né? Jeová hoje o quê? Seria, no caso, um Deus... Ele é um Deus criador. Por fora. Por fora. E por dentro co-criador. Co-criador. Hoje. E o seu caso é o mesmo. É o mesmo, sim. Mel por dentro e fel por fora. Isso aí. No caso dele é kiwi. Verdade. Né? Verdade. Pelo por fora e fruta por dentro. Mas uma coisa que eu vou dizer, moço. Não é fácil. Não é fácil. Levar comigo. Ah, não é? Não é fácil. Não é fácil. O que que é difícil? O que é difícil? Olha, eu não aceito injustiça. Na barra da sua saia. Não aceito. Vetia. Quem eu proteger na minha saca embaixo? As galáxias. Galáxia, ficar protegido. Mas quem pisar aquilo que eu amo, é pisado pelo meu ferro. É. Eu quero, com a sua permissão, pode começar um outro encontro com a senhora? Pode. E a gente... Passa tudo depressa. Passa. Graças a Deus. E a gente vai falar de uma coisa que parece contradição no seu discurso. Mas que não é, tenho certeza que não é. Mas parece. O que parece não é, e o que não é parece. Porque a Dona Lilith disse o seguinte. Aquilo que é material, acho que no primeiro diálogo, seja... O nível que for, não está liberto da matéria. Não é um negócio para chamar de meu bem e meu amor. Não. E agora, nesse encontro, a senhora disse o seguinte. Tem sim confederação do bem. Tem sim confederação de provinda de fonte co-criadora. Então aí parece que existe contradição, mas eu sei que não existe. Vou pedir não a senhora de explicar. Mas daqui a pouco. Tá bom. Tá bom? Então por agora... Agora fiquei 40 calado. Passa pra gente uma mensagem final, explicando por que é importante buscar, se esforçar para compreender isso. Porque com o Novox a gente entendeu. Quando é um assunto sério, que é para entender, a pessoa fica com sono, faz barulho na casa, criança que chora... É o marido que liga, é o problema no trabalho, tudo acontece para tirar o foco do estudo. É verdade. É, não é? É. Então, por que que é importante a pessoa se esforçar de forma redobrada para compreender o que está sendo dito? Até hoje, se me der licença de falar de outro jeito... Pode. As pessoas liam um livro, gostavam muito e passavam a outro. Uhum. Depois esse foco se começou a perder. Já começou a ler o livro, já não chegou ao fim. Uhum. Passou para o outro e disse que leu. O outro vai na mesma zoada. Corrupto? É, isso aí. Ah. O que acontece agora, para aproveitar a humanidade, é uma coisa que você dá pouco disso aí aos meus meninos, foi muito interessante. Agora fica para toda a vida. Fica o vídeo. É ou não é? Isso. Daqui por 30 anos você vão lá ver e tá lá. Sai não. As palavras da Lilith, dos espíritos, claro. Estão lá. E é impossível um espírito dizer que não deu passagem ao conhecimento. Que não porque deu para ter acesso ao conhecimento. Isso, porque ele deu. Teve oportunidade. Olha aí. Uma oportunidade que as pessoas têm é de ver esse seu trabalho e de primeiro se sentir feliz porque pode ouvir 5 minutos e dormir 1 hora. Acorda 1 hora, ouve mais de 5 e vai assim devagar. Perfeito. Bom, eu chego ao final do mês e já ouviu tudinho. Pode ser o primeiro, mas não interessa. Vá mais pouco e bom do que muito e ser muito chato. Que vai estar sempre ali disponível. Olha aí. Graças a Deus. Fiquem em paz. Que Deus ilumine vocês. Porque Deus que ilumina, gera luz, não cria. Tá certo. Graças a Deus. Senhor Henrique, como é que o senhor está se sentindo agora? Estou bem. A gente vê aqui, meia-noite e meia quase, uma dedicação hoje de muitas horas, tanto da sua parte, né, quanto da gente que produz com muito carinho e dedicação. Eu quero agradecê-lo essa disponibilidade. São horas que podia estar dedicando à família, à sua filhinha. Quantos anos ela tem? Dois anos. Que coisa. A esposa. E aí se encontra numa poltrona vestido de Lilith. Uhum. Na entrega. Né? É. O que é a sua esperança que de tudo isso a humanidade colha? Talvez um senso de disciplina no esforço. Eu me sinto de estar às vezes eu não espero nada. Porque nem quando está conhecimento, a gente não tem que esperar a sua, tem que esperar, entender. Isso. A gente tem que dar tempo para que tudo se ajuste. Claro. Eu planto a minha semente e deixo que o tempo cuide de fazê-la germinar, crescer, florescer e dar seus frutos. Isso. Se a gente fica muito focalizado naquilo, a gente tira o valor àquilo que diz. A gente não deve esperar nada. Diz, está feito, está dito. Estude-se. Que se estude. Que se estude. Que torne útil o conteúdo. Sim. Tá certo. Quem vai ficar mais popular por causa disso?